andrecedesmoral.com.br. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar. O amor de Jesus, pode acreditar. Deus é maior, Deus é maior. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Luz sagrada, seja minha luz. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Luz sagrada, seja minha luz. Maria passa na frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. E sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. E vou me entregar, eu vou confiar. Não pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Luz sagrada, seja minha luz. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Sagrada, seja minha luz. Maria passa na frente.